Boa tarde. Vamos apresentar inicialmente alguns lembretes importantes e depois nós passaremos ao tema. Nós vivemos em um século de definições. Quanto a isso, não há dúvidas, está certo? O momento é agora. O planeta, cumprindo a sua determinação histórica, está numa fase importantíssima de transição, de provas e expiações, passando a ser um planeta, um mundo em regeneração. E nessa época, marcada por uma transição importantíssima, as responsabilidades são individuais. Isso está claro também? Já passou o tempo da responsabilidade coletiva. E na frente, e o sacerdote? O sacerdote, vamos lá, pessoal. Todo mundo seguiu o sacerdote. Diante de qualquer tropeço, diante de qualquer erro, o culpado era o lógico, era o grande líder. Essa época dos grandes líderes já acabou. Aliás, aqui na sala, aqui neste momento, estou vendo, assim, de relance, mais de 100 grandes líderes. Mais de uma centena de sacerdotes. Então, batamos firmes nessa tecla. As responsabilidades são individuais. Sempre me vem à mente a figura clássica do guia turístico. Ele com uma sombrinha na frente, todo aquele chumaço de gente atrás. Ele, vamos, e todo mundo atravessa a rua sem sequer olhar. Se vem um carro, um ônibus, uma bicicleta, uma moto. Não, porque o grande líder está na frente. Eu vou me limitar a seguir os passos do grande líder. Essa época acabou. Não existe mais. Então, quando nós, às vezes, nos defrontamos com um companheiro que se encontra muito preocupado com certos desvirtuamentos que estão ocorrendo no seio da aliança, diria, um distanciamento ao tesouro marcado pela origem, a resposta é, meus amigos, cada um faz o que bem entender. E assim nos ensina a doutrina espírita. A liberdade é total. Eu posso fazer o que eu bem quiser, desde que, o quê? Responda por aquilo que eu fiz. Então, não vejo assim muita preocupação. Às vezes, esse ano, duas ou três vezes, o Eduardo me procurou no meu escritório, de manhã cedo, antes do expediente, para relatar certos problemas que vem observando na aliança em termos de afastamento da mensagem de origem. E a nossa resposta é sempre com muita tranquilidade, que cada um responda pelos seus atos. Faça o que bem entender, mas responda individualmente. Prosseguimos? Muito bem. Sem líderes e sem sacerdotes. Ou se quiserem, todos, sem exceção, são sacerdotes. E o que mais? A semeadura é livre, fato conhecido, um refrão batido constantemente. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não é assim que nós aprendemos? Vai para o campo quem quer, ninguém é obrigado. Semeia quem quer. Mas uma vez semeado, tem tem que colher. Tem que colher. Essa é a grande mensagem libertadora que o Espiritismo nos trouxe. Faça o que bem entender, mas responda por aquilo que você fez. Existem interpolações atualmente. Se nós formos buscar aquela mensagem original da aliança como sendo uma bandeira de unificação, ou, se quiserem, uma legenda de unificação em torno de um propósito. A renovação do homem através do Evangelho. Existem distanciamentos? Sim ou não? Nossa. E sim, desanimado. Querem fazer uma prece? Bom, vamos prosseguir. É a pergunta que eu faço. Há interpolações? Há interpolações? Há interpolações. Será que é a mesma? Você sabia que tem Centro Espírita Integrado Aliança dando passe em gato e cachorro? Sabia? Uhum. Aliás, fiquei sabendo recentemente que é só para cães. Discriminação, não é? Discriminação. Porque devia ser para cães e gatos. E chega. Gosto de cão e gosto de gato, sim. Eu realmente amo os animais. Agora, minha gente, para tudo há de se estabelecer uma ordem de prioridades. Isso sim. Isso sim. Não vamos procurar validar os meus sentimentos em relação a cães e gatos, e seja lá o que for. Mas eu estou apelando ao bom senso. Que exista uma prioridade. E qual é a nossa prioridade? Fiz uma pergunta. Ser humano. O ser humano, minha gente, nesse século de declínio que nós estamos atravessando, e não vou entrar em detalhes, porque vocês assistem noticiário, vocês leem jornais. Então, nesse século de declínio, o ser humano clama desesperadamente por uma resta de luz. Clama por um apoio, um socorro espiritual. Ficou claro que eu não tenho nada a ver contra cachorro nem gato? Ficou claro? Então, prosseguindo. A influência das pseudo-religiões, eu tenho notado que existe algo assim proeminente, marcante. As pessoas dizem, nós temos que procurar alguma coisa, porque essas religiões televisivas congregam numa sala 10 mil pessoas. E nós ficamos buscando a lógica nisso aí. O que, que tem a ver 10 mil pessoas com a religião televisiva e com a aliança? Nada, nada. Agora, se a preocupação é número, contrata uma dupla sertaneja. Verdade. Ao invés de fazer prece, ao invés de fazer vibração, põe uma dupla. Vocês vão ter a sala cheia, repleta, de segunda a segunda. Prosseguindo. As curas. As curas. Pessoal muito preocupado com curas. Eu pergunto uma coisa a vocês. Passe espiritual, cura? Sim ou não? De jeito nenhum. O que cura o indivíduo? Me respondam. O que realmente cura o indivíduo? É o seu crescimento espiritual. É aquilo que nós batemos constantemente e chamamos de reforma íntima. Aí está a cura. A abertura, o passo espiritual é para prover o indivíduo com um certo equilíbrio, Porque ele bate as portas, ele está caído, vencido, derrotado na vida. Ele precisa de um amparo para poder se submeter a um processo de renovação interior. Aí sim, aí o passe espiritual, o CH, Pasteur 2, Pasteur 3, e assim por diante, tem um efeito extraordinário. Agora, volto a perguntar, mas cura? Eu perguntei. Não, de forma nenhuma. E se quer, eu pergunto de novo, que afinal vai curar o indivíduo, é a sua renovação interior. Autoajuda. Autoajuda. Ainda hoje nós estamos comentando, agora na hora do almoço. Comparando, uma escritora de renome muito conhecida, era da Federação, hoje tem a sua editora própria, comparando os seus primeiros livros há 10, 20 anos atrás, eram livros que tinham muito conteúdo, mas muito conteúdo. Aquele tipo de livro, quando nós chegávamos à última página, sentíamos que havíamos vivenciado um processo de renovação interior. Então, a mensagem, o poder da mensagem, a clareza da mensagem. Os últimos livros, água com açúcar. Água com açúcar. Autoajuda. Autoajuda. E autoajuda não é espiritismo. Espiritismo, volto a dizer, parafraseando o próprio Armand. Renovar o ser humano com bases no... Hã? No Evangelho. Isso é espiritismo. Isso é doutrina espírita. O resto é o resto. Assim eu penso, assim eu sinto. Autoajuda é uma projeção egoística do indivíduo. Onde... Como o próprio nome está dizendo, ele vai em busca de quê? De autoajuda. E o mundo que se estrepe. Dentro da doutrina espírita, nós procuramos a renovação interior, a duras penas, processo sacrificial. É ou não é? Reforma íntima é sacrificial. Mas nos submetemos a esse sacrifício para estarmos aptos a servir cada vez mais. Melhor ao nosso semelhante. Isso está claro? É bem diferente da autoajuda. Na autoajuda eu quero conquistar o nirvana. Eu quero ascender, ascender no sentido de subir, não de tocar fogo, né? Ascender às esferas superiores e ficar nas esferas superiores que nem um pateta. Ouvindo, estou falando sério, não estou brincando. Ouvindo a música celestial e sorvendo o néctar dos deuses. Que perda de tempo, meu Deus do céu. Com tanta gente precisando, com tanta coisa por se fazer, nós preocupados com autoajuda. Muito cuidado. Vocês que são dirigentes de escolas de aprendizagem, muito cuidado. Às vezes, no início, na arrancada... O aluno não entende a reforma íntima. Ele passa a confundi-la com um processo que está na moda, da autoajuda. Estou esclarecendo. Você está se aprimorando com um propósito único. Estar cada vez mais apto ao serviço ao próximo. Prega-se a teosofia da prosperidade. Nós... Quando, se aqui, por exemplo, hoje perguntarmos, alguém pode relatar uma graça recebida, seguramente vão considerar os avanços que fizeram no processo de renovação interior, vão considerar alguns vícios que foram extirpados, alguns defeitos que foram controlados em sua manifestação, ao contrário do que se pensa aí fora. Aí fora, progresso se mede não em milímetros como nós defendemos aqui o tema, mas o progresso se mede em reais, ou se quiserem dólares ou euro, como querem. Podemos seguir? Se é para parar, é só avisar que nós paramos. O objetivo da doutrina espírita, já comentamos. Redimir o ser com base no Evangelho. Redimir, não aceito. O Armand usava muito o termo redimir. Só se redime quem está em pecado. E vocês não têm cara de pecadores. Verdade. Verdade. Observando bem, não tem cara de pecadores. Então, pecado é um vocábulo que teria validade no passado. Hoje nós sabemos que a evolução é um processo de aprendizagem. Aprendemos que a evolução é um processo de aprendizagem e que o erro faz parte do processo. Então, ao invés de redimir, me dêem licença, com licença do Armand também. Renovar, aí sim, agora sim, agora sim. Então, o grande objetivo da doutrina espírita, renovar o ser com bases no Evangelho. Kardec, a pergunta, como será reconhecido o verdadeiro espírita? Aí está a resposta. Pelas suas obras e pela sua constante renovação moral. Espiritismo sem obras não é espiritismo. Pode ser declamação, pode ser um ato poético, uma sensibilidade superior, mas não é espiritismo. Para ser espiritismo, tem que ter as suas obras e tem que haver patente, reconhecível, a sua constante renovação moral. Se nós eliminarmos desse binômio um dos termos, não é espiritismo. E o que nos espanta, realmente, quantas casas espíritas que nós observamos, mesmo sob a este aliança, não tem uma obra, não tem um trabalho social em favor da comunidade. Perigoso, viu? Perigoso, que aí o pessoal encontra tempo para brigar, encontra tempo para discutir. Discutir coisas, lana caprina, coisas que não têm sentido. Espiritismo exige testemunho e exige reforma íntima. Testemunho. Emmanuel diz, não há lugar no Espiritismo para espectadores. Não existe lugar para espectadores. Ou seja, espírita espectador não é espírita. Pode ser qualquer outra coisa, mas Espiritismo, não. Além disso, a reforma íntima como sendo estágios sucessivos de autossuperação. Lado direito, esquerdo, ali. Aqui. Lado direito, baixo. Aí. Agora, rapidamente, nós vamos apresentar a grande contribuição que o Armand trouxe ao movimento espírita. Um divisor de águas na história do Espiritismo. Nós podemos dividir a história do Espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo, antes e depois de Armand, do trabalho realizado pelo nosso comandante Armand. Antigamente, nós tínhamos um espiritismo fim. As pessoas se dirigiam ao templo espírita, à casa espírita, ou ingressavam na doutrina espírita procurando uma finalidade específica. Era o espiritismo fim, fim de linha, onde estou procurando alguma coisa. O que o Armand nos trouxe foi o espiritismo meio. Ou, se vocês quiserem, deixava de ser um fim para ser um meio, ou talvez para ser o início, exatamente, para ser o início. Vejamos. Antes, o Espiritismo, o fim, consolação e esperança. A turma ia seca ao centro espírita em busca de consolação e esperança. Até existe um artigo no Trevo, um dos primeiros, intitulado "Nem só de consolação vive o espírita", retratando essa imagem do indivíduo que vai ao centro para receber o que é coisa do passado. O indivíduo entrava no centro, examinava, via os companheiros, via as instalações e perguntava a si mesmo: vamos ver o que que essa casa pode fazer por mim. E quando dentro da escola do Armon mudava completamente, eu entro na casa espírita e pergunto aos meus botões: o que que eu poderia fazer por esta casa? E não esperando o reverso, que ela passa por mim. Ponto de encontro com os entes queridos já desencarnados. Isso está em moda agora, né? Tá, tem uns centros aí que o pessoal vai conversar com os antepassados. Vocês lembram do Jamil Aum? Lembram? Um declamador assim, nossa, que coisa maravilhosa. Lembram da poesia do Chico Benjamin? Dona Benta era casada com o Chico Benjamin, e mulher mais ciumenta não existia no Bonfim. E vai assim por diante. Então, com tanta saudade do marido, ela vai a um centro. E lá ela topa com o... É você, Benjamin? Ele diz: sim, sou eu, seu querido maridinho. E ela pergunta: Benjamin, você está bem? Ele responde: muito bem. E ela já... Você é feliz? Muito feliz. E ele pergunta: mais feliz do que quando ao meu lado? E ele responde: muito, muito mais feliz. E agora é a vez dela. Benjamin, em que céu você se encontra? Ele responde: eu estou no inferno. Adiante. Aqui também tem o Cornélio Pires, ainda em relação a esse primeiro, né? É o cara que vai ao centro e fica se debulhando de lágrimas diante do mentor. E quando o mentor tem oportunidade, que o cara não deixava ele falar, né? Quando o mentor tem oportunidade, ele diz: meu amigo, o trabalho é o nosso grande bem. E a resposta: que é isso, compadre, deixa disso. Eu vim pedir proteção e não serviço. Bom, e curiosidade, os trabalhos de efeitos físicos, o pessoal ia por curiosidade para ver o espírito se materializar, fenômeno de transporte, um espetáculo, eu diria, sem querer faltar com respeito, um espetáculo circense. Me desculpem os profissionais do circo. Bom, prosseguindo. Cura através dos passes. Já perguntei para você se passe cura alguma coisa. Já responderam que não. E o que cura o indivíduo é a sua superação interna, é o seu crescimento, é a sua reforma íntima. E o gabinete, o estudo do Espiritismo estava restrito às elites. Era o Espiritismo de gabinete. E a grande contribuição do Armand, grande, grandiosa, foi a popularização da doutrina espírita, escancarar as portas. Tem mais um link lá, pede para. Um segundo só. Ainda vai aparecer. Desculpe, não apareceu. Depois do Arbon, quando ele trazia, implantava o seu método na Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós tínhamos a condição. O necessitado chegava à casa espírita. Ao quebrado, caído, vencido na vida, rastejando e pedindo socorro. Necessitado, ele sofria um processo de reequilíbrio através dos passes. Aí sim, os passes no sentido de prover o indivíduo com certo equilíbrio para que ele pudesse depois encetar a sua marcha nas sequências, nas atividades sequenciais. Após o passe, escola de aprendizes do Evangelho. Na escola de aprendizes que ele se supera. Na escola de aprendizes é que ele vai encontrar a sua cura, o seu equilíbrio total. Da escola de aprendizes, ele sai como um servidor e depois como um discípulo. E como discípulo, ele começa a integrar. Ele entrou como necessitado. E, de repente, ele comparece como discípulo. Seria o que nós sempre chamamos o milagre do renascimento do indivíduo, de necessitado, implorando por um esteio, implorando por uma ajuda, depois de 6 meses, 1 ano, ele comparece na condição de um servidor, de um trabalhador da casa. Isso é fantástico. É o que nós chamamos de espiritismo processo, espiritismo meio. No mês anterior, não foi setembro, foi em agosto, houve a inauguração lá do centro do discípulo de Jesus, não é? Discípulo de Jesus, lá em Portugal. Então, existia uma certa restrição ao trabalho do Arbon, ao que nós explicamos. O centro espírita tem que ser um processo. O centro espírita não pode ser um beco sem saída. Não pode ser um balão inflável. Tem que ser um processo. Tem que ser uma avenida. Esse processo nós elegemos o do Arbon. Vocês elegem o que bem entenderem, mas tem que haver um processo. Entenderam? Nós não estamos querendo empurrar a metodologia da federação, os centros de além-mar. Não, de forma nenhuma. Agora, o que nós queremos bater firme é que o centro espírita não pode mais continuar como aquele acúmulo de necessitados. Eu diria, usuários do Espiritismo. É lamentável. Usuários do Espiritismo. Isso não existe. Eu ainda hoje falo em usuário do Espiritismo. No meu tempo de juventude, vocês me conhecem bem, eu falava em parasitas do Espiritismo. Hoje eu não falo mais isso, porque é muito contundente, muito agressivo. Seja como for, aí está o processo, aí está o espiritismo meio. Essa foi a grande contribuição que o Arbon trouxe, uma contribuição extraordinária. O centro passava a ser uma avenida e não uma rua sem saída, que terminava num bolsão. Não, ele era uma avenida por onde trafegavam milhares e milhares de necessitados em transformação para a condição de servidor. Agora sim, por favor. Aqui, ó. Isso. Mais uma coisa. Outra grande contribuição do Arbon foi a popularização do Espiritismo. O dia que ele assumiu a Federação do Estado de São Paulo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali na Rua Maria Paula, a primeira providência que ele tomou foi, se vocês se lembram do prédio antigo, era um paredão com 2 portões de ferro, então mandou escancarar os portões. Abertura total ao grande público necessitado. E aí foi a grande surpresa, demonstrando como o ser humano necessitava de uma orientação espiritual. Em termos técnicos, hoje em dia nós falaríamos em demanda reprimida. Seja o que for, na verdade, estava faltando uma entidade com os braços abertos, sem estabelecer condições, sem examinar direitos ou princípios, abrir as portas, deixar que o grande público entrasse.